Algumas coisas nunca mudam. As pessoas que me procuram para saber sobre o aplicativo perdem muito dinheiro também, e sem contar a dor de cabeça e estresse que isso tudo causa, né?